Então, seu agir, fique de pé. Segure na mão desse irmão que está do seu lado, perto dos corredores. E a palma de quem está em outro lado, dá uma retorna no microfone, por favor. Porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o seu refúgio, descanse nele. Apoie-se nele, você verá, ele vai te levar a um outro nível. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que ele é? Socorro na tribulação. Diga, sei que estou protegido no esconderijo. Aonde? Glória. Eu confio em seu nome, em sua grandeza. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Declare, ainda que se mude a terra, ainda e os montes se transportem. Declare, e ainda que as águas se perturbem, o que você faz? Eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não, ainda que a vide não dê seu fruto, e ainda que a batalha pareça, eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti, Senhor. Olha, levante a mão do teu irmão pra cima e glorifica a Deus por ele. Sei que estou protegido. Aonde? No esconderijo, não há diabo que te atinja lá. Na palma de sua mão, eu confio em seu nome, em sua grandeza. Tu és meu refúgio, que ele é minha fortaleza. Ainda que se mude, declare isso, profeta. Declare isso, profetisa de Deus. Diga, ainda que as águas, não há diabo que te vença, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, declare, ainda que a vide não dê seu fruto, e ainda que a batalha, pastora Sandra, não há diabo, eu me alegrarei em ti, Senhor. Esse é o desespero do diabo, é porque essa confiança está nele, porque ele é teu refúgio, tua fortaleza. Socorro, socorro na tribulação. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor esta noite ao nome bendito de Jesus. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. E quem está alegre, diga aleluia. O Senhor está aqui esta noite e mais uma vez estamos sentindo a sua presença, crendo que Deus, por certo, tem mais uma vez uma palavra para as nossas vidas. Irmãos, por gentileza, queiram mais uma vez estar em pé para lermos a palavra de Deus. Eu gostaria um pouquinho mais de retorno aqui nesse microfone, se houvesse possibilidade, por gentileza, em nome de Jesus. Queremos mais uma vez agradecer ao pastor Paulo Tenório, à pastora Sandra, pela oportunidade de estar com os amados irmãos, os amigos, obreiros, servos de Deus. Pastor Gesiel Lima, Deus o abençoe dessa forma toda especial. Queremos louvar a Deus pela vida dos amados irmãos. Estamos muito felizes aqui, ontem, hoje e amanhã. Em segunda-feira já retornaremos ao Brasil. E eu gostaria que todos continuassem orando por nós, para que Deus pudesse manter-nos ministrando a bendita palavra de Deus. Tem uma palavra para a sua vida esta noite, e eu quero crer que o Senhor mais uma vez falará conosco. Todos que trouxeram a sua palavra, a sua Bíblia, por gentileza vamos tomá-las em mãos e vamos ler o texto que o Senhor colocou em meu coração para a meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na primeira, ou por que não dizer, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Queremos ler um versículo muito conhecido de todos os amados irmãos que estão aqui esta noite, mas eu quero crer que o Senhor Deus tem uma mensagem e uma palavra para as nossas vidas. Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Todos que encontraram, digam amém pentecostal. Amém. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mais uma vez, a primeira parte, ou a parte A, deste versículo de número 16, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Mais uma vez, não me envergonho do evangelho. Não me envergonho. Eu quero falar esta noite sobre com vergonha do evangelho. Feche sua Bíblia, coloque aí no banco e vamos orar a Deus mais uma vez. Para isso, pegue na mão do irmão do seu lado, da direita e da esquerda, e vamos orar ao Senhor mais uma vez esta noite. Quero crer que o Senhor Deus tem mais uma vez uma palavra de revelação para as nossas vidas. Por certo, Deus nesta noite nos reuniu para falar conosco. Fogo na Ilha é um congresso profético, e eu quero crer que mais uma vez o Senhor me trouxe aqui para abençoar a sua vida. Feche os olhos e cuide a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor Deus, que fez os céus e também a terra, quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu quero crer que o Senhor mais uma vez me inspirará a ministrar a sua bendita palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, venha falar conosco de uma maneira toda especial. Venha envolver-nos com a sua bendita palavra. E venha mais uma vez, Senhor, revelar-me a profundeza deste texto. Senhor, eu posso mais uma vez te pedir a inspiração do seu Espírito, para que eu possa ministrar sobre a sua igreja uma mensagem profética, e que todos que aqui estamos esta noite, que estamos acompanhando pela internet, possam ser envolvidos, possam ser mais uma vez, Senhor, envolvidos pela sua bendita palavra. Revela-me, traga-me a profundeza deste texto bíblico, Senhor, e mais uma vez venha me inspirar através do seu Espírito Santo, através da sua vontade, do seu querer. Venha mais uma vez nos abençoar, venha mais uma vez nos usar de uma maneira toda especial. Eu quero crer que este congresso Fogo na Ilha, Senhor, é um congresso que nasceu no seu coração, e por certo mais uma vez o Senhor nos abençoará de uma maneira toda especial. Por isso, Senhor, é que no nome de Jesus eu te agradeço, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos acertar e mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus. Eu não sei o que aconteceu com o som, mas ele baixou de novo, irmão. O que é que houve? Eu posso trocar o microfone, pastor Paulo? Pega um fio aqui. Deixa eu ver se vai melhorar um pouquinho. Isso. Agora melhorou. Aleluia. Pode dar um pouquinho de som. Deixa som no retorno, deixa suave para a igreja e fica gostoso para o profeta ser abençoado. Aleluia. Agora ficou bom. Deus seja louvado. Todos que querem ouvir a palavra de Deus, digam glória a Deus em nome de Jesus. Nós lemos este capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Romanos, e o versículo de número 16. Nós estamos aqui esta noite diante de um versículo que eu creio que todos que estamos aqui conhecemos perfeitamente. Eu já ouvi muitas vezes alguém pregar acerca deste texto bíblico. Paulo, em toda a sua vida, ele foi um homem que dedicou-se inconstantemente ou constantemente. Paulo dedicou-se em toda a sua história, em toda a sua caminhada ministerial ao Evangelho. Paulo sempre viveu, Paulo sempre creu que Deus usaria através da bendita palavra de Deus. Quando nós lemos a sua biografia, quando meditamos nas 13 epístolas que este apóstolo querido, o apóstolo gentios, escrevera, em todas elas, Paulo sempre teve uma dedicação especial acerca do Evangelho. E uma vez eu parei para pensar e comecei a imaginar, e por muitas das vezes em oração peço ao Senhor para poder entender como Deus. Aleluia. como deveria ser a vida, como deveria ser o ministério, como deveria ser a caminhada deste apóstolo. O apóstolo Paulo, o apóstolo que Deus levantou para ministrar, para falar a palavra de Deus de uma maneira toda especial. O capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos e o versículo de número 16 é um texto todo especial e que eu tenho um carinho maravilhoso por ele. Paulo aqui está enfatizando que a sua intenção, que o seu desejo, que a sua vontade, que o seu querer era não envergonhar-se do Evangelho em toda a sua vida, tanto no início do seu ministério como lá no final da sua história. Paulo sempre salientou que a sua intenção era caminhar como Deus havia lhe pedido para caminhar, através do Evangelho profético. Quando Paulo está escrevendo a sua última epístola, a carta ao seu fiel amigo Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e versículo de número 3, Paulo está avisando, Paulo está preparando o seu querido escudeiro, seu querido companheiro Timóteo, para prepará-lo para uma época que Paulo chamaria de época trabalhosa, de época difícil. E Paulo diz: na última época, ou nos últimos instantes, haverá um tempo trabalhoso que não suportarão, não resistirão à sã doutrina da palavra de Deus, mas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas fábulas, segundo os seus costumes. E Paulo diz que os homens teriam comichões nos ouvidos, não suportando a palavra de Deus. Paulo diz que eles amontoariam, que eles chamariam seus doutores para mudarem, para contarem histórias bíblicas que não eram conformidade com a palavra de Deus. E Paulo chama esse tempo de tempo trabalhoso. Paulo olha para Timóteo e diz: tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faz o trabalho do evangelista. Paulo olha para ele e diz assim: meu filho, não tenha vergonha, mas apresenta-se a Deus como obreiro fiel, que não tem vergonha do evangelho que prega. Paulo estava preparando seu amigo Timóteo para uma época difícil, para uma época tenebrosa. Paulo chama essa época de época trabalhosa. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando eu medito, quando eu caminho por ela, quando eu leio a palavra de Deus, eu percebo que essa época profetizada por Paulo a Timóteo era uma época com dois contextos históricos. Um, para a época em que Timóteo haveria de conviver com seu ministério, e o outro, para os dias em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época de transição, nós estamos vivendo uma época de mudanças. Nunca a humanidade mudou tanto como nos dias de hoje. Hoje, a cada dia, a cada manhã, a cada instante, cada dia que você abre o jornal, você descobre algo diferente. A ciência está mudando, a medicina está mudando, o mundo está mudando, a moda muda, a humanidade está mudando, os homens estão mudando a cada dia, a cada momento. Hoje as crianças têm acesso à informação muito mais rápido do que nós antigamente tínhamos, e isso está crescendo a cada momento, a cada instante, a cada dia. Por mais que a humanidade está mudando, por mais que a Terra está evoluindo, por mais que a situação da humanidade seja diferente de anos passados, eu tenho olhado para a palavra de Deus e eu tenho percebido uma urgência, eu tenho percebido uma necessidade dessa igreja. E que necessidade é essa, pastor? É que por mais que tudo possa mudar, a palavra de Deus, ela não pode mudar, não pode ser modificada, ela não pode de maneira alguma ser mudada. A palavra de Deus é aquilo que nós chamamos de permanecer. Paulo está dizendo agora que ele não se envergonha do evangelho. Quando eu falo acerca de envergonhar-se do evangelho, eu logo estou vendo que o evangelho que Paulo pregava, que o evangelho que os apóstolos pregavam, que o evangelho que a igreja de Jesus pregava, é um evangelho muito diferente daquele evangelho que nós estamos ouvindo muitas vezes e em muitos lugares as pessoas pregarem nos dias atuais. Eu, um pregador do evangelho, que tenho tido o privilégio de viajar por todos os estados da nação brasileira, são 12 países em que já estive falando a palavra de Deus. Então eu falo com direito de causa, eu falo com conhecimento de causa, que o evangelho que estão pregando hoje em dia é muito diferente do evangelho que a igreja primitiva pregava, do evangelho que a palavra de Deus convencida nos mostra, nos faz entender. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje nós estamos contemplando aquilo que Paulo avisou, aquilo que Paulo alertou a Timóteo. Ele disse: Timóteo, amontarão para si doutores segundo as suas fábulas, e as homens, a humanidade, as pessoas terão como estões nos ouvidos, não suportarão, não resistirão o verdadeiro evangelho. Porque, pastor, porque o evangelho que se prega hoje em dia é um evangelho light, é um evangelho light, é um evangelho que massageia ego, é um evangelho que passa cosmético em cima de tumor de câncer. E este não é o evangelho da Bíblia, este não é o evangelho dos apóstolos, este não é o evangelho que Jesus nos deu autoridade e poder para pregar. Porque, pastor, porque o evangelho que eu conheço é o evangelho que João Batista pregava, é o evangelho que Paulo pregava, é o evangelho que Pedro pregava. Um dia eu parei para pensar e eu comecei a imaginar como deveria ser as reuniões pentecostais da igreja primitiva, como deveria ser os congressos da igreja primitiva. Todas as vezes que eu chego para pregar em uma festa, logo eu vejo a divulgação no site, a divulgação nos cadáveres. E eu parei um dia para pensar como deveria ter sido o primeiro congresso pentecostal, o primeiro fogo em Jerusalém, lá na igreja primitiva. E eu imagino que a carta que eles enviaram para este congresso foi mais ou menos assim: quinta, sexta, sábado e domingo, primeiro fogo em Jerusalém, e este congresso vai ser marcado pelos tremedores que passarão por este congresso. Eu imagino que a carta convite era mais ou menos assim: quinta-feira, na abertura, quem vai pregar vai ser o apóstolo Pedro; sexta-feira, quem vai pregar vai ser o apóstolo João; sábado à noite, quem vai pregar vai ser o apóstolo Paulo; e no domingo à noite, para encerrar o congresso, vai ser o apóstolo Apolo. Eu imagino que quinta-feira a igreja ficou cheia, repleta, o povo com sede da palavra de Deus, e todos vieram para ouvir a santa palavra pregada pelo apóstolo Pedro. A mensagem de Pedro era mais ou menos assim. Eu creio que Pedro chegou, cumprimentou a igreja com a paz do Senhor, e ele pregou mais ou menos assim: queridos e amados irmãos, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira, como que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, fostes resgatados de uma velha vida para uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Esta era mais ou menos a mensagem que Pedro pregou na quinta-feira. O povo deu glória a Deus, o movimento pentecostal foi grande naquele dia. Sexta-feira, segundo culto do povo em Jerusalém. Eu quero crer que o apóstolo Pedro passou agora a oportunidade ao apóstolo João, que pregaria na sexta-feira. A mensagem de João foi mais ou menos assim: antes de pregar, irmãos, eu tenho um recado para a mocidade. Prove, sois fortes, porque já venceram o maligno. Agora João olhou para a igreja, e a mensagem de João foi mais ou menos assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo, o justo juiz, que permanecerem na luz, como na luz ele está. O sangue de Jesus nos cobrirá, nos revestirá e nos perdoará de todo o pecado. Eu imagino que o povo se alegrou, deu glórias ao nome de Jesus, e o poder de Deus foi tremendo naquele dia. Sábado à noite, agora o povo não coube na igreja. Eu fico sentou na janela, porque não achou lugar dentro da igreja. Era gente para todo lado, porque era o apóstolo Paulo que ia pregar. E a mensagem de Paulo era mais ou menos assim: Paulo cumprimentou a igreja com a paz do Senhor, olhou para o povo e disse assim: irmãos, eis que vos conto um segredo, eis que eu vos tenho um mistério. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, e o que é corruptível será tomado de incorruptibilidade, porque o Senhor voltará para nos levar para o céu. Quem está esperando arrebatamento, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Eu imagino que agora, domingo à noite, era o apóstolo Apolo. Apolo não tem como imitá-lo, porque a Bíblia só diz que ele era um varão eloquente em palavras. Eu imagino que ele pregava mais ou menos como os pastores que estão aqui esta noite. Eu imagino então que essa era a igreja, esse era o momento que a igreja primitiva estava vivendo. Era uma época de avivamento, era uma época de poder, era uma época da manifestação genuína da palavra de Deus. Era uma época que Paulo podia bater a mão no peito e dizer assim: eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, eu lamento, mas muitos de nós não podemos mais bater a mão no peito e dizer: eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho que estamos pregando é um evangelho que massageia o ego das pessoas. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas vêm na igreja querendo ouvir somente falar sobre sonho, querendo ouvir somente falar sobre prosperidade, querendo somente ouvir falar sobre bênção, querendo simplesmente ouvir falar sobre confissão positiva, sobre libertação, sobre chave daqui, é lenço de lá, é chave de lá. Este não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço é o evangelho de novo nascimento. O evangelho que eu conheço é o evangelho de transformação. O evangelho que eu conheço é o evangelho que é mocotó com feijoada. O evangelho que eu conheço é o evangelho que está disposto a confrontar com o pecado e a dizer ou seja santo ou profano, meio a meio. Está pecado, não tem jeito de ir para o céu. É só crente de verdade. Quem quer receber esse evangelho de verdade, levanta a mão, abre a boquinha e glorifica esse Deus que fez os céus e também a terra. A igreja de Jerusalém era uma igreja que andava no evangelho, caminhava no evangelho, confrontava o evangelho, cria no evangelho, esperava o evangelho, acreditava no evangelho. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, mais precisamente em Atos dos Apóstolos, eu logo percebo a grande diferença entre a igreja de Jerusalém e a igreja dos dias atuais. Há uma lacuna, há uma separação, há um abismo muito grande entre a igreja primitiva e a igreja dos dias em que estamos vivendo. Porque, pastor, porque a igreja dos dias em que estamos vivendo, ela está vivendo muito mais em movimento do que em avivamento. Movimento é diferente de avivamento. Movimento é uma coisa, avivamento é outro. O que é isso, pastor? Eu vou lhe explicar. Movimento vem e passa. Avivamento, por mais que ele venha e passe, ele sempre trará história, ele sempre marcará épocas, ele sempre transportará para a igreja mudanças evidentes, maravilhosas e acima da nossa vida. Quando eu falo acerca de avivamento, eu logo quero salientar aos senhores que nós estamos vivendo uma época carente de um verdadeiro e genuíno avivamento. Hoje em dia nós ouvimos falar sobre muitos slogans acerca de avivamento. Tem muita gente defendendo que essa é a geração do avivamento. Eu também creio que esta é a geração do avivamento. Mas sabe o que me assusta? É que os avivamentos que estamos vendo hoje em dia são mais movimentos do que avivamentos. Eu não creio que um final de semana como este, de fogo na ilha, você possa dizer assim: sexta foi avivamento, sábado foi avivamento, domingo foi avivamento. Se segunda-feira o avivamento não continuar, então não foi avivamento, foi simplesmente movimento. Sabe por quê? Porque avivamento traz lágrimas, avivamento traz arrependimento, avivamento traz mudança de vida, avivamento traz mudança de comportamento, avivamento traz mudança de caráter, avivamento traz novo nascimento, avivamento traz arrependimento, avivamento traz gratidão na alma. Eu quero profetizar no nome de Jesus, o evangelho verdadeiro é o evangelho que gera avivamento no coração da igreja. Eu quero crer que neste final de semana, todos que desejam avivamento têm que desejar a palavra, porque avivamento não vem sem palavra. Avivamento tem que nascer na palavra. Quantos querem avivamento, também tem que querer a palavra. Se você quer avivamento, levante a mão, abra a boquinha e glorifica este Deus tremendo nesta noite. Vida sagrada, eu preciso frisar aqui essa noite quais são as evidências, quais são as marcas, quais são as grandes marcas e as qualidades de uma igreja verdadeiramente avivada. Quando a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, ela crescia, ela se multiplicava no temor, na consolação do Espírito. Quando a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, ela estava debaixo de um governo tão grande de poder de Deus, que os discípulos diziam a cada dia acrescentar do Senhor, o número dos discípulos, dos que guardavam a fé. Sabe por que a igreja de Jerusalém ela crescia tanto? Porque a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, em versículo 42, que aquela igreja, ela permanecia na doutrina dos apóstolos. O que é que a Bíblia está dizendo? É que a igreja do avivamento, a igreja que deseja realmente o fogo, a igreja que realmente deseja o avivamento, ela não pode estar deturpada, ela não pode andar em dois caminhos. Ou é a doutrina dos apóstolos, ou é fé baseada na palavra, ou não tem avivamento. Por isso é que eu posso afirmar esta noite: avivamento só acontece quando nós voltarmos a dizer: eu não tenho vergonha do evangelho que prego. O evangelho é poder de Deus. Avivamento é mudança dentro da igreja. Porque eu estou dizendo isso é porque nos dias em que estamos vivendo, nós vivemos uma época de um evangelho mudado, de um evangelho deturpado, de um evangelho enganoso. É o evangelho evangelho místico, é o evangelho da evolução, é o evangelho dos amuletos, é o evangelho do misticismo evangélico, é o evangelho dos popstar evangélico, é o evangelho dos semideuses evangélicos, é um evangelho diferente, não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é o evangelho que só dá glória para Jesus. O evangelho da Bíblia só dá presença para Jesus. O evangelho da Bíblia só crê que a libertação, a verdade, é Jesus de Nazaré. É diferente do evangelho de hoje em dia. O evangelho de hoje em dia é o evangelho de crer de copo d'água em cima do rádio, da escura do outro lado. O evangelho de hoje em dia é o evangelho de crer de corredor de sal grosso, traz libertação dentro da igreja. O evangelho de hoje em dia é o evangelho de crer que estou gosto para Jesus, é adoração ao Senhor. O evangelho de hoje em dia é o evangelho de crer que o heavy metal para Jesus é adoração ao Senhor. O evangelho de hoje em dia é o evangelho de crer em amuleto, é folha de arruda, é pedacinho da cruz de Cristo, é pastor usando branco para fazer descarrego, é G12, é crescimento em célula, é regressão, é terapia do amor. O sangue de Jesus tem poder. A minha Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse o evangelho da Bíblia, é esse o evangelho que eu conheço. Mas hoje em dia, infelizmente, nós estamos com vergonha do evangelho. Sabe por quê? Porque apareceram pessoas hoje em dia que, ao invés de crer na Bíblia, estão querendo buscar curiosidades que não tem crescimento nenhum para mim e nem para os senhores. Tem muita gente hoje querendo buscar coisas que não estão relacionadas à Bíblia. O evangelho é tão simples, o evangelho é tão puro. Crer no Senhor Jesus, arrepende, aceita Ele, dá um banho de graça e de sangue de Jesus e espera o arrebatamento da igreja. Agora, hoje em dia, tem gente procurando coisas que não estão na Bíblia. Não, você tem que receber perdão dos pecados dos ancestrais, dos seus parentes que já morreram. É gente que pecou no teu passado, a tua vida está destruída. Jesus disse: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É esse o evangelho que eu creio. Quem quer a Bíblia, levante e quer a Bíblia. Quem quer a Bíblia, levante a mão. Abra a boca e glorifica-se, Deus! Arabaçu de canta, arabaçã, arabahai. Hoje em dia fala-se muito em crescimento de igreja. Tem gente vendendo best-sellers, são livros e mais livros que são mais manuais para pastores trazerem crescimento de igreja do que simplesmente livros comuns. Agora as pessoas estão esquecendo que o grande manual de crescimento de igreja é essa palavra aqui, gente. É essa Bíblia que mostra como é que uma igreja tem que crescer. A Bíblia diz que dia a dia os discípulos recebiam tanto poder de Deus que o crescimento era natural, o crescimento era genuíno. O slogan dessa igreja é um slogan profético: a igreja que cresce. Agora, quer que uma igreja cresça, nós temos que aprender o que diz Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que no dia do manifestar do Espírito Santo sobre a igreja, era um grupo pequeno, era só 120 crentes, só tinha 120 crentes dentro da igreja. Agora, olhe para cá: 120 crentes, sem estrutura teológica, sem um preparamento na época, mas eram crentes fiéis, aguardando a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio do céu, como o vento veemente impetuoso encheu a casa, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olhe para cá e preste atenção: o que é crescimento de igreja? A Bíblia diz que quando o Espírito veio, Pedro se encheu do Espírito, foi lá fora, pregou a mensagem de uma hora, fez o apelo e 3 mil almas aceitaram Jesus. De 120 crentes, pulou para 3.120 crentes cheios do Espírito Santo. Não falou por aí. Olha o que é crescimento de igreja. Atos capítulo 4, versículo 4. A segunda mensagem que Pedro pregou foi lá na porta do templo Formosa, quando o coxo levantou. A Bíblia diz que depois que Pedro pregou e fez o apelo, 5 mil almas aceitaram Jesus Cristo. De 3.120, com 5 mil, era 8.120 crentes cheios do poder de Deus em dois cultos pentecostal. Não parou por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. A igreja, pois, em toda Jerusalém, multiplicava-se no temor do Senhor e na unção do Espírito Santo. Já não era 8 mil, era toda Jerusalém embriagada no poder do Espírito Santo de Deus. Não parou por aí. A Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 31, as igrejas, pois, em toda a Judéia, Galileia e Samaria, eram edificadas no temor do Senhor, e até os apóstolos e até os sacerdotes obedeciam a fé. Isto é, crescimento de igreja. Ela não era só Jerusalém, era Galileia, Samaria, Judéia. Não parou por aí. Atos, capítulo 17, e versículo de número 6, a Bíblia diz assim: e não achando Jason e alguns irmãos, trouxeram a presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também a nós. Sabe o que eu quero lhe dizer? Em Atos capítulo 2 até Atos capítulo 17, tem 38 anos de história. Em 38 anos de história, 120 crentes, sem ter um exemplar da Bíblia, sem ter um terno bonito, sem ter um microfone sem fio, sem ter internet, sem ter rádio, sem ter televisão, sem ter igreja com ar-condicionado, sem ter retorno bonito, sem ter som de última geração, sem ter câmera de vídeo, sem ter cadeiras alufadadas, sem ter conforto dentro da igreja, sem ter um anel de teologia no dedo, sem ter um sapatinho bonito no pé, sem ter nada disso, eles evangelizaram o mundo da sua época. E o que é que eles tinham, pastor, que nós precisamos ter? Não tinham vergonha do evangelho, eram cheios do poder de Deus, eram cheios do poder de Deus, eram cheios do poder de Deus. Mas hoje nós estamos mais preocupados é com nós mesmos do que com a causa do reino. Nós estamos mais preocupados é comigo e com você do que com a causa do mestre. Pedro, Paulo, Tiago, João, eles estavam dizendo: meu Deus, a minha vida não tenho por preciosa, eu quero a cabeça de Deus, eu quero pregar o evangelho. Não tenho vergonha, não tenho vergonha do evangelho de Deus, pois é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Quem quer poder? Quem quer poder? Levanta a mão assim, levanta a mão. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Meu Deus do céu, aonde houver uma mão levantada de um crente que quer poder de Deus, vai ao encontro desse crente e mostra para ele, Senhor, que o avivamento está de pé. Hoje nós não queremos movimento, queremos avivamento. Quem quer avivamento recebe, quem quer avivamento recebe, quem quer avivamento recebe. O Rabashuri canta, Rabashamba, Rabahai, Rabashuri canta, Rabashamba, Rabahai. Coloca essa mãozinha no ombro do irmão do seu lado e diga: é época de mudança, é época de transformação, é época de poder de Deus. Recebe graça, recebe poder, recebe unção. Só quem está recebendo, por 30 segundos, abra a tua boca e deixa Deus te usar. Olhe para mim. A Bíblia Sagrada diz que a igreja de Jerusalém tinha sinais, prodígios, maravilhas. Por que é que essa igreja tinha sinais, prodígios e maravilhas? Porque a manifestação do Espírito Santo era real. E a manifestação do Espírito Santo, ela só é real quando a palavra genuína e verdadeira é pregada dentro da igreja. Quando a palavra de Deus é pregada, nós temos que ter sinais, prodígios e maravilhas. Isto é o sinal evidente de que o Espírito Santo está agindo, está operando, está sendo derramado dentro da igreja. Em todos os tipos do Antigo Testamento relacionados ao Espírito Santo, um que eu amo por demais é o azeite. E a Bíblia diz que quando o profeta olhou para a viúva, disse para a viúva: se tu quer azeite na tua casa, entra tu e os teus filhos dentro da tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, aí então o azeite vai se multiplicar. O poder de Deus só é derramado na igreja quando a porta dela está fechada. De que porta eu estou falando? Tem gente que não tem mais poder porque a porta da igreja está aberta. Aperta para inovação, aperta para mudança, aperta para teorias humanas, aperta para o misticismo. A igreja de Jesus não pode abrir a porta para o mundo. Quando Salomão viu isso, escreveu em Cantares 4:12: jardim fechado és tu, amada minha, fonte selada, manancial lacrado. O que é isso, pastor? Isso é muito quadrado? Não, eu posso ser quadrado, retrógrado, antiquário, não tem problema. Eu vou para o céu, é desse jeito, é desse jeito que eu creio, é desse jeito. Quem crê desse jeito, quem crê desse jeito, abra um sorriso e glorifique o nome de Jesus. Quando Davi assumiu o governo, quando Davi assumiu o trono e colocou a coroa, ele teve um desejo maravilhoso. Ele disse assim: eu tenho que buscar a arca do meu Deus, que não buscamos na época de Saul. A Bíblia diz que Davi preparou uma grande comitiva. Ele colocou uma roupa de rei, coroa de rei, preparou um carro novo, preparou aquela comitiva e foi buscar a arca. A arca estava na casa de Abinadab. Quando Davi coloca a arca sobre o carro novo, a Bíblia diz que o Saiaio, os filhos de Abinadab e o sacerdote, iam acompanhando a arca. Eu imagino o festivo, eu imagino Davi alegre, o carro todo preparado, a carruagem alegórica. Se tivesse luz de bateria naquela época, eu creio que Davi tinha colocado luzes de neon, enfeitado aquele carro de uma maneira toda especial para chamar muita atenção. Eu imagino que ele escolheu a sua melhor coroa, colocou uma roupa bonita de rei, e lá vinha Davi adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho os bois tropeçaram, a arca caiu e o saco caiu morto no meio do caminho. Diz a Bíblia que Davi orou 3 meses ao Senhor e disse: Deus, o que é que eu fiz de errado? Eu só queria trazer a arca, eu só queria trazer a restauração da igreja, eu queria trazer avivamento para dentro da igreja, Senhor. O que é que eu fiz de errado? Não está no texto, mas eu imagino Deus olhando para Davi dizendo assim: Davi, você fez quase tudo certo, a intenção foi boa, mas a metodologia usada não é concernente à minha palavra, Davi. Aonde é que você leu na minha palavra que a arca é transportada com carroça, Davi? Aonde é que está escrito na Bíblia, Davi, lá no Antigo Testamento, que a arca era transportada por carro novo? Por que, Deus? Porque Moisés disse: só pode tocar na arca levita, Davi. E o que mais, Senhor? Davi, com que roupa tu foi buscar a arca? Senhor, eu fui buscar a arca com a roupa de rei, coloquei coroa, coloquei roupa de rei. Aí está, Davi, meu Davi, aí está a resposta. Rei não pode tocar em arca. O que tem de rei querendo trazer avivamento para a igreja? Rei não traz avivamento para dentro da igreja. Só quem pode trazer a arca é levita, levita, levita, levita, levita. Quem pode levantar a mão, glorifica esse Deus dessa noite. Quem são os carros novos dessa época? Quem são as carruagens da nossa época? Sabe quem inventou os carros? Sabe quem foram os inventores das carroças? Foram os filisteus. Parece que eu vejo Deus olhando para Davi dizendo assim: Davi, como é que tu vai copiar a coisa de filisteu para trazer a minha arca de volta? Como você vai imitar filisteu para trazer a minha glória para dentro da igreja? Avivamento não se traz com carro novo. Avivamento não se traz copiando filisteu. A igreja de Jesus nunca precisou copiar nada lá de fora. É lá fora que tem que copiar o bom que há aqui dentro da igreja do mundo medíocre. Avivamentos não vêm quando estamos usando coroas. Os 24 anciões prostraram diante de Jesus e falaram: Senhor, não. Jogamos aos teus pés as coroas, porque glória somente ao Senhor. Tem muita gente querendo trazer avivamento usando coroa. Rei não toca em arca. Rei não pode tocar em arca. Dá uma olhadinha pro irmão do seu lado e vê se ele está usando coroa, se ele é levita. Quem é levita é pentecostal. E quem é pentecostal tem que fazer barulho. Só quem não está usando coroa esta noite, levante a mão e glorifique esse Deus. Olha pra mim. A palavra levita é muito mais do que os homens que eram da tribo de Levi. A palavra levita é muito mais do que os homens que cuidavam do louvor e da adoração. A palavra levita quer dizer servo. Diga comigo: servo. Avivamento só acontece quando Deus consegue levantar servos. Quando Deus permite que os servos sejam levantados, o avivamento vem. Agora, quando tem muito rei no lugar de servo, aí não tem avivamento. Avivamento só acontece quando tem servos dentro da igreja. Quem são servos? É aqueles que vêm somente para adorar aquele que merece glória, honra, louvor, adoração. Olhem para cá e prestem atenção. Deus olhou para Davi e disse assim: Davi, avivamento, você só vai poder trazer a arca, Davi, se houver uma coisa. E o que foi, Senhor? Como é que tu vai buscar a arca se você não preparou um templo, se você não restaurou um tabernáculo para colocar a arca? Davi se preocupou em arrumar o carro novo, mas não se apresentou preocupou em colocar a arca, aonde ele ia armazenar a arca. Ele não preparou o tabernáculo, não preparou o templo. Tem muita gente preocupada mais com os carros novos do que de preparar o templo. Quem é o templo do Espírito Santo no Novo Testamento? Levanta a mão aqui, levanta a mão. Então basta a mão no peito aqui, eu sou templo do Espírito Santo. Então presta atenção, avivamento só acontece dentro da igreja quando o templo do Espírito está preparado para receber esse avivamento. Não adianta pular de um pé só, rolar no chão, sair correndo dentro da igreja. Se segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, a vida é a mesma coisa, vazia, e daquele jeito que não merece avivamento. Avivamento só acontece quando a mudança começa de dentro para fora. Eu quero profetizar esta noite, no nome bendito de Jesus, que Deus trouxe nós aqui esta noite para trazer avivamento sobre a nossa vida. Eu profetizo que templos vão ser arrumados aqui neste culto para que a glória, o poder e a unção de Deus venha sobre nós. Quem quer esse avivamento poderoso? Não, levanta a mão direita assim, levanta a esquerda junto com a direita. É desse jeito que eu creio. Coloque a mão direita no ombro de mão da direita e a esquerda no ombro de mão da esquerda, e diga para ele assim: carro novo não traz avivamento. Diga para ele: rei não traz avivamento. Tempo desarrumado não traz avivamento. Mas em nome de Jesus, é a palavra que traz, é a palavra que traz, é a palavra que traz, é a palavra que traz. Quem crê na palavra, quem ama a palavra, então levanta com a Bíblia assim e adore Jesus, adore Jesus, adore Jesus. É desse jeito que eu creio. Se quiser comigo só um pouquinho, já vou descendo de novo. Eu tenho que fazer algo aqui que Deus me pediu para fazer. Levante as suas mãos para o alto assim. Deus me trouxe uma revelação aqui agora, neste ponto. Desde ontem eu tenho perguntado ao Senhor, e o Senhor me trouxe uma revelação profética aqui agora do que eu estava esperando como resposta. Eu disse: Deus, eu quero crer que antes desse final de semana terminar, o Senhor vai fazer algo excepcional nesta festa e nesse congresso de fogo na ilha. E o Senhor me disse agora, neste instante: meu filho, há uma grande opressão contra aquilo que eu quero fazer aqui neste final de semana. Há um levante contra este povo sobre aquilo que eu quero fazer sobre esta igreja. E Deus me disse agora: levanta uma oração, porque eu começo a mudar aquilo que todos imaginariam que não aconteceria. Deus está me dizendo que os demônios que se levantaram contra o melhor de Deus para esse final de semana vão ser destruídos, extirpados e expulsos agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Está muito difícil esta noite, mas a partir de agora, os céus vão se abrir, a liberdade vai chegar. Recebe aí, adore, aonde estiver passando, vai havendo liberdade de Deus agora. Recebe, é o som que queima, é a pessoa que não consegue chegar, é o pregador que chega atrasado, é a cantora que não vem, é o carro que quebra. Isso é demônio, mas demônio, você perdeu. No meio da igreja, fica de costa para lá. No meio da igreja para lá, fica de costa para o lado de lá. Esse lado aqui vira para o lado de cá com as mãos assim. Do lado de cá vira para o lado de cá com as mãos assim. É desse jeito que eu creio. É desse jeito. Fogo tem que ser avivamento. Avivamento tem que ser guerra. Deus está me dizendo: e manifesta, Jesus, o teu poder. Nós profetizamos: traga avivamento sobre essa igreja. Traga avivamento sobre essa igreja. Ore! Olhe para mim! Pegue na mão do irmão da direita, na mão do irmão da esquerda. Levanta as suas mãos para o alto, assim levanta. Levanta desse jeito que eu creio. É desse jeito. Traga todos os jovens que participaram da festa aqui na frente. Traga eles correndo. Todos que participaram da festa, traga aqui na frente. Traga aqui na frente. Deus está me dizendo que o diabo ficou irado com o que vimos aqui essa noite. Nós temos que orar agora. Eu estou sentindo. Deus está disposto a fazer algo forte aqui. Alabachuri, canta, alabachai. Labachandre, leva da alabachúria. Deus, se é verdade, começa a dar liberdade. Derrama poder. Eu não aceito perder. Os céus vão se abrir agora. Deus está me dizendo. O Espírito começa a visitar essa noiva. Recebe. Fica de três em três assim com as mãos, de três em três. Olha pra mim. A Bíblia diz que quando o avivamento veio sobre a igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que todos eles estavam juntos e tinham tudo em comum. A Bíblia diz que os 120 estavam juntos aguardando a promessa que vinha do céu. O avivamento quando vem, ele traz unificação. O avivamento quando vem, traz comunhão. O avivamento quando vem, traz solidez. Quando os Sadraque, Mesaque e Abidnego foram amarrados dentro da fornalha, eles foram amarrados juntos. Sabe por que eles não foram queimados? Porque eles estavam juntos. Antes da promessa ser feita por Jesus, ela já existia. Aonde estiverem dois ou três reunidos juntos no meu nome, eu estarei no meio deles. Tem gente lutando contra aquilo que Deus está disposto a fazer na tua vida. Os demônios do inferno estão irados contra aquilo que Deus está disposto a fazer através dessa igreja. Eu profetizo em nome de Jesus. Este culto de sábado à noite, Deus está me dizendo, pastor Paulo Tenório, gravo o que eu estou dizendo agora. Deus está me dizendo que este culto é a divisão das águas sobre o que Deus está disposto a fazer nessa igreja. A partir de hoje, eu profetizo que nos quatro cantos dessa igreja, quem entrar no culto desse lugar vai sentir a diferença. Virar pessoas de todas as partes deste país para receber poder. Recebe aí. Alabachuri canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta, alabachou, canta não é batizado, levante a mão direita. Levante. Quem não fala línguas estranhas? Quem não fala? Abaixa. Quem falava línguas estranhas e parou de falar? Levante a mão. Quem falava línguas estranhas e parou de falar? Levanta. Eu não quero expor você, mas eu queria que você viesse aqui, você que está com a mão levantada. Você que falava línguas e não fala mais, vem aqui pertinho de mim. Aleluia. Aleluia. Vem. Venha. Dá lugar nesse teclado aí, meu filho. Aleluia. Olha para mim, por favor. A Bíblia diz assim: o Senhor dá o dom e não se arrepende. Vocês um dia receberam algo especial de Deus. E o que Deus deu para vocês é de vocês. É mentira do diabo que vocês não podem mais falar línguas estranhas. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu vou fazer uma oração. E quando eu terminar de fazê-la, vocês vão voltar a falar línguas estranhas instantaneamente no nome de Jesus. Vocês entenderam? Fecha os olhos. Solta os braços. Fica tranquilo. Fique. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, foi o Senhor que me pediu para fazer isso. Deus, queremos crer que essa noite é uma noite diferente. Nós sairemos daqui, Senhor, crendo no poder do Evangelho. Nós sairemos daqui incendiados com a sua presença. Eu vou ministrar sobre a ceia, mas antes, meu Deus, começa a renovar e funcionar com esses irmãos que aqui estão. Deus, vamos sair deles. Manifesta-se então agora, agora, agora. Agora, em nome de Jesus. Volta para a língua estranha. Olha Jesus renovando aí. Olha Jesus renovando aí. Viu diabo? Viu diabo? Você perdeu a vitória nossa. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Vem. Vem. Fica aqui pertinho dos irmãos que estão sendo renovados. Toma este lugar que é todo teu. Oh. Olha pra mim. Olha pra mim. A Bíblia diz assim: se vós sendo maus, sabeis dar dádivas aos filhos, e se o filho pede pão, você não dará por pão uma pedra, e se o filho pede peixe, você não dará por peixe uma serpente. A Bíblia diz: se vocês sabem dar o que os seus filhos pedem, quanto mais o vosso Pai que está no céu, vos dará o Espírito Santo a quem pedir. O que isso quer dizer, pastor? É que se você pedir o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. Nesse ambiente aqui não tem espaço, tem lugar para a língua da carne, língua de demônio, não. Tem gente que não recebe o batismo do Espírito Santo porque fica em dúvida. Recebe a língua estranha, aí você fica questionando: será que é de Deus? Se você está pedindo Espírito Santo, você vai receber Espírito Santo. Outras pessoas não recebem o batismo do Espírito Santo porque quando a língua vem na mente, ele lembra e fala assim: a língua que eu recebi é igual a que o pastor Paulo Tenório fala. Se Jesus batizou o pastor Paulo Tenório e quer te batizar com a mesma língua, qual o problema? Quem é o dono da língua? Então agora, eu vou orar e Jesus vai batizar o Espírito Santo. Levante a mão quem não é batizado. Eu quero uma irmã atrás de uma irmã aqui que fala língua e um jovem atrás de um irmão que fala línguas. Vem pertinho dele aqui agora, você vai ser usado por Deus. Venha pertinho de alguém que está com a mão levantada. Rapidamente, venha, me ajuda aqui. Isso. Gedeão, pode cantar, meu filho. Vai cantando que eu vou orar. Eu vou orar e agora quem vai fazer é Jesus. Jesus vai batizar no Espírito Santo. Quem foi renovado não para de falar línguas estranhas. Os irmãos, estendam a mão para cá. Isso. É desse jeito que eu creio. Jesus vai batizar no Espírito Santo agora. Olha ali, Jesus está batizando ali, olha lá. Isso aí, isso aí. Vai falando línguas, vai falando línguas. É línguas estranhas. Abra a boca e adora. Línguas estranhas. Adora, adora, adora, adora. Vai falando. As línguas ouvidas somente você fala, em nome de Jesus. Com autoridade, começa a falar. Isso. Batizou aqui, já está batizando. Batiza, Jesus. Jesus está batizando. Para a língua. Quem quer poder vem pertinho aqui, vem. Tem os irmãos lá no céu, vem mais pertinho aqui. Vem receber poder. Vem receber um dom especial. Recebe. chamando de voz, chamando de voz, Urabandarabaxandarabai. Quem pode aplaudir forte ao Senhor esta noite, em nome de Jesus? É forte! Dá um abraço de pelo menos 5 pessoas diferentes, que a gente seja cheio do Espírito Santo. Isso, abraço, caminha aí, igreja, abraço. Diga, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Diga pra ele, diga pra ela. Diga, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar esta noite. O Espírito de Deus está aqui neste lugar esta noite, você crê nisso? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, o mesmo CD número 7. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deixa o Senhor trabalhar, o Espírito de Deus está aqui neste lugar, esta noite. Oh, glória. Levante as suas mãos bem alto e glorifique o nome dele. Porque não há diabo que impeça. Dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Qualquer preço, ó Senhor, tu falas que eu te obedeço. Oh, glória, aleluia. Tua ausência é maior do que a morte, mas é contigo na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra perto de ti. Quero ouvir a tua voz e não profetizar. E longe de Deus, pra mim, eu não quero ser guiado pela revelação, mas guarda a tua palavra em meu coração. Eu não quero errar, nem te entristecer. Ele está aqui neste lugar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu preciso, eu quero te sentir. Levante tuas suas mãos em alto e diga: eu quero te sentir, Espírito Santo. Fala, fala que eu te obedeço. Declara isso pra ele. Tua ausência é maior que a morte, mas é contigo que no meio da minha fraqueza eu me levanto como um forte de galera. Quero ouvir a tua voz, quero caminhar por caminhos que me deram. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh O que Deus está derramando?